agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Dólar batendo a R$ 3,40 nas casas de câmbio de Foz do Iguaçu e preocupação no setor comercial de Ciudad del Este, no Paraguai, não apenas pela situação conjuntural de momento, mas quanto às perspectivas de médio e longo prazo com a temida redução da cota de isenção de impostos para compras nas fronteiras terrestres e lacustres do Brasil, dos atuais US$ 300 para apenas 150. Na semana que inicia agora, no dia 17, os comerciantes de Ciudad del Este, Salto del Guairá e Pedro Juan Cavalheiro, na terça-feira, essas que são as três principais áreas comerciais paraguaias da fronteira entre Paraguai e Brasil, devem fazer um manifesto fechando as portas de seus estabelecimentos para expor a difícil realidade econômica e cobrar soluções por parte dos governantes dos dois países. Na semana que termina hoje, o ministro das Relações Exteriores do Brasil ouviu de seu colega do Paraguai o pedido para que a decisão pela redução da cota, se de fato mantida, seja adiada por pelo menos um semestre para que a economia das cidades de fronteira possa ser adaptada ao novo cenário. Vale lembrar que a redução da cota surge no âmbito da lei dos free shops, que deve ser aplicada a partir de julho deste ano com a implantação de uma cota de US$ 300 para quem comprar nas lojas francas, mas no Brasil, e redução para apenas US$ 150 de isenção para quem fizer suas compras no exterior, no caso aqui da nossa fronteira, no Paraguai e na Argentina, existindo a possibilidade, entretanto, de somar nessas duas cotas e chegar a um valor de US$ 450. Em Foz do Iguaçu, o assunto ainda está nebuloso, digamos assim, para os empresários locais, tendo em vista que as portarias regulamentadoras por parte da Receita Federal do Brasil ainda não foram divulgadas e, por conta disso, os vereadores locais também não puderam montar o texto da legislação local para a instalação dos free shops aqui na cidade. Segue o debate sobre o assunto, segue a urgência, já que já estamos aí no mês de março e a intenção da Receita é aplicar a redução de cota a partir do mês de julho. Nesta semana, não esqueça, protesto em Ciudad del Este, Salto del Guairá e Pedro Juan Cavalheiro, com previsão de comércio fechado na terça-feira. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, twitter.com/CBNFoz, facebook.com/CBNFoz, e também você pode interagir através ali dos espaços de comentários no nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 14 de março de 2015. Bom dia. Câmara Municipal instala CPI para apurar denúncias de irregularidades na concessão de licenças de táxis em Foz do Iguaçu. Especialista fala sobre desenvolvimento do ecoturismo e turismo de aventura nos principais destinos turísticos do Brasil. Foz do Iguaçu sedia Congresso Internacional de Zoológicos e Áreas de Conservação. Desenvolvimento do turismo nas ilhas do Brasil é tema de debate em evento no Paraná. Turismo espacial sai do campo da ficção científica e começa a ganhar contornos de realidade. 11 horas e 7 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 12 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste instante na área central, com registro de tempo bom, já vai chegando à marca dos 29 graus aqui em Foz. A umidade relativa do ar é de 65% e os ventos sopram a 14 km por hora. Para hoje, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná, a previsão aqui para Foz do Iguaçu e região da Tríplice Fronteira é de nebulosidade variável nos períodos tarde e noite. Deve ocorrer um aumento de nuvens ao longo do dia, mas não há previsão para chuvas aqui na região de fronteira. A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 21 graus. A máxima daqui a pouco deve chegar aos 33, com sensação térmica maior, claro, na casa dos 35 graus. Ventos de, no máximo, 28 km por hora no dia de hoje, soprando na direção nordeste, segundo o CIMEPAR. Para amanhã, domingo, previsão de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde, temperaturas entre 21 e 33 graus. Para segunda-feira, também possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde, temperaturas entre 20 e 33 graus. Terça-feira, tempo parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva nos momentos de maior calor ao longo do dia. Quarta-feira, nebulosidade variável, é o que prevê aqui o CIMEPAR para a região de Foz do Iguaçu para os próximos dias. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens nesta manhã. É assim com o Aeroporto Internacional Guarani, em Mingaguaçu, região metropolitana de Ciudad del Este, no Paraguai, e também com o Aeroporto Internacional de Puerto Iguaçu, no lado argentino da fronteira. Já está no pátio do aeroporto de Foz a aeronave do voo 1922, a aeronave da companhia Gol, procedente de Curitiba, que chegou instantes atrás aqui à fronteira. Próxima chegada prevista é o do voo 1460, procedente do Rio de Janeiro, um voo da companhia TAM, que deve chegar às 11 e ao meio-dia e 10 aqui na cidade de Foz. Também está prevista, para em torno deste horário, a chegada do voo 4156 da companhia Azul, procedente de Porto Alegre. Também por volta aí do meio-dia e 10, meio-dia e 15, deve chegar o voo 3188 da companhia TAM, procedente do Rio de Janeiro. Ao meio-dia e 37, é aguardado o voo 1380 da companhia Gol, procedente de São Paulo. À 1 da tarde, voo 1566 da companhia Gol, procedente de São Paulo. Estas são aí as atividades previstas para os próximos momentos no Aeroporto Internacional Cataratas, no que diz respeito aí às chegadas. Já com relação às partidas, às 11h20 da manhã, última chamada de embarque, deve partir aqui da fronteira o voo 3589 da companhia TAM com destino a São Paulo. Aviso de embarque imediato também para o voo 1145 da companhia Gol com destino a Curitiba. Meio-dia e 43, parte o voo 1383 da companhia Gol com destino a São Paulo, despacho aberto já para este voo. O voo 3186 da companhia TAM com destino ao Rio de Janeiro deve decolar ao meio-dia e 53, despacho aberto ali nos balcões. Voo 4231 da companhia Azul com destino a Campinas, parte ao meio-dia e 56, despacho já aberto também. E o voo 1567 da companhia Gol com destino a São Paulo deve partir à 1h30 da tarde aqui de Foz do Iguaçu. Estas são as próximas atividades previstas no Aeroporto Internacional Cataratas com relação a partidas. Já você que vai pegar a estrada, fique atento, porque amanhã, domingo, a partir das 8h30 da manhã, deve acontecer uma interdição da BR-277. As duas pistas da 277 devem ser interditadas ali na região de Matelândia, em função de obras de duplicação da rodovia. Será feita uma detonação de rochas ali no local, entre Matelândia e o distrito de Agrocafeira. 2 quilômetros da pista serão interditados e, por este motivo, entre 8h30 e 9h30, se não chover, né? Se chover, tudo será cancelado. Mas se não chover, entre 8h30 e 9h30, será feita, então, a interdição total da rodovia para a detonação das rochas. Depois das 9h30 até o meio-dia, a previsão é de apenas um sentido por vez liberado ali na BR-277, município de Matelândia, em função aí dessas detonações de rochas previstas para amanhã. Neste instante, o movimento segue sendo maior no sentido Foz do Iguaçu, ao longo da BR-277, no trecho entre Cascavel e Foz, mas a partir do período da tarde, o movimento deve se inverter com o movimento maior de saída aqui da Terra das Cataratas. Na ponte internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai, temos registro aí de obras viárias e apenas um sentido por vez liberado no alto da ponte. Neste momento, o fluxo de veículos está liberado para quem vem do Paraguai em direção ao Brasil. Na descida ali da 277, para quem segue no sentido Paraguai, a fila é superior a 2 km de extensão. O motorista aí tem a paciência ao fazer este trajeto. na ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina. Atenção também com obras em andamento ali no local. Tenha muito cuidado ao passar pela aduana argentina, onde neste momento temos registro de fila para ingresso ao território de Puerto Iguaçu. Na BR-469, movimento maior no sentido Cataratas do Iguaçu. Cataratas que neste momento tem vazão aí de mais de duas vezes acima do normal para esta época do ano no Vale do Rio Iguaçu. Vale a pena aí conferir este espetáculo. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos e a visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11:18 e a vocação natural do Brasil para o ecoturismo e o turismo de aventura vem gerando novos negócios nos diferentes destinos turísticos do país, com o Foz do Iguaçu figurando, inclusive, com destaque na lista dos principais locais visitados. Em entrevista aqui à CBN, o vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, a ABETA, Luiz Delvinha, conversou com Lilian Ribeiro e falou sobre o panorama para o setor. Gente, desde a Eco do 92, turismo de aventura, o ecoturismo, enfim, o turismo de natureza vem despertando interesse dos brasileiros, sempre despertou interesse dos estrangeiros e vem crescendo sim. Hoje nós temos, por exemplo, quase 200 associados que trabalham com isso em 22 estados da federação. Então, a vida ao ar livre é sempre uma oportunidade bacana para se distrair. Ah, sem dúvida. Quais são hoje as cidades que concentram mais atividades de ecoturismo, Luiz? Olha, nós temos diversos polos. Eu não diria aí quais são as principais, mas nós temos indo do sul para o norte, a relação é longa, não daria tempo. Mas nós temos o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, que concentra aí diversas atividades, são vários empreendedores, a Serra Catarinense também, que está despontando. No Paraná, nós temos tanto no Foz do Iguaçu, um polo de ecoturismo muito forte, no litoral também nós temos um polo muito forte, muito frequentado por estrangeiros, poucos brasileiros sabem disso, mas o litoral do Paraná, especialmente na fronteira com São Paulo, ali tem muita coisa bacana. O Mato Grosso do Sul, com Bonito, é uma referência nacional, Foz do Iguaçu, o Fernando de Noronha é um outro polo bastante interessante. Lá no extremo norte, nós temos a região ali de Roraima, nós temos a Serra, onde você pratica muita atividade no Monte Roraima, que é muito bacana, está indo muito bem também. Para nossa surpresa hoje, a Beta tem associado no Acre, e o Acre começa a ter alguma atividade, portanto, em todos os quadrantes do país a gente tem atividade de ecoturismo, turismo de aventura. É. E o brasileiro, o turista brasileiro, pode se sentir seguro frequentando esses espaços? Porque é um turismo que exige muita fiscalização, segurança. Segurança para o meio ambiente e segurança para os turistas também, né, Luiz? Certamente, certamente. Essa é a preocupação principal da ABETA. Tanto é a preocupação que nós conduzimos aí nos últimos 10 anos, a ABETA já tem 10 anos de existência, nós conduzimos em parceria com o Ministério do Turismo e com o SEBRAE Nacional um programa chamado Programa Aventura Segura. É um programa que trabalhou na construção de normas técnicas que justamente prezam pela segurança dos praticantes. É muito importante que o ouvinte saiba que o Brasil hoje tem 32 normas técnicas aplicáveis ao turismo de aventura. A principal delas é uma norma chamada Sistema de Gestão da Segurança. E é interessante destacar, Nini, que essa norma é uma norma que foi criada aqui no Brasil, junto com a BNT, e ela foi adotada pela ISO, que é uma normalização internacional. Então, era uma norma brasileira e hoje virou uma norma mundial. É a ISO 21.101, que trata justamente do sistema de gestão da segurança. E a Lei Geral do Turismo, ela determina que todas as empresas que trabalham com turismo de aventura, que trabalham com ecoturismo, tenham implementados na sua empresa um sistema de gestão da segurança, que é o que justamente vai permitir aí o uso tranquilo, seguro por parte de todo mundo. É importante que o usuário, ao contratar um serviço, ao procurar uma empresa dessa natureza, certifique-se que essa empresa tem implementado esse sistema, que ele preza principalmente pela segurança de vidas, que é o principal objetivo dessa norma. É muito importante essa pergunta. Pois é, e eu queria que você desse assim algumas orientações de... Por exemplo, cheguei numa agência ou nessa empresa que está me vendendo pacotes de turismo de aventura. Que tipo de informação a empresa tem que me fornecer para eu ter certeza? Não, essa é uma empresa séria, está respeitando o meio ambiente e eu vou estar seguro. Bom, primeiro procura um associado da Aberta, né? Porque nós aceitamos associados que trabalham com seriedade, com respeito ao meio ambiente, com respeito à pessoa humana. É, como eu disse, existe uma norma técnica, existe, ela é obrigatória por lei, a Lei Geral do Turismo, no seu artigo 34, ela exige a aplicação disso. Então, acho que essa é a primeira pergunta. Ao entrar numa agência, ao procurar um serviço, certifique-se que essa empresa tenha implementado... Tem um selinho lá, é isso? Tem um selinho do Inmetro, inclusive, que as pessoas, as empresas que têm essa atividade implantada, o sistema implantado, orgulhosamente, eles vão lá e eles colocam isso no seu site, colocam isso na sua porta, no seu material de comunicação, e ele é uma garantia de que essa empresa atua dentro dos padrões exigidos pela norma. Né? Nós sabemos que, como já disse o poeta, a vida é perigosa, isso não exime o turismo de aventura, o turismo de natureza. Claro que ele tem lá, como qualquer outra atividade, um banho de sol, um banho na praia pode ser perigoso, mas o sistema de gestão de segurança ele trabalha no sentido efetivamente de minimizar todos os riscos que foram identificados. A ideia é que seja uma brincadeira. E é importante destacar também, Nina, que o turismo de aventura, o ecoturismo, muita gente se imagina que é coisa para o jovem, para o atleta, e a gente sabe, pela prática profissional nossa, que ela é uma atividade para toda a família. Essa é a pergunta que eu ia te fazer agora. Porque, assim, vai viajar com a família, né? Quem, eu estou imaginando aqui a situação do nosso ouvinte, que tem filhos, ou então pretende viajar com os pais, com o sogro, com a sogra, quer fazer uma viagem de família. Dá para incluir atividades para todo mundo? Dá. Voltando à primeira pergunta que você me fez, onde são os polos, tem dois polos aqui no estado de São Paulo, lá no estado de São Paulo, que é Socorro e Brotas, são duas cidades do interior. E é muito interessante destacar, porque as duas, elas têm aí um movimento muito intenso justamente de turismo familiar, como outros polos no Brasil, mas nessas duas em particular, e alguns desses associados nossos, alguns hotéis que estão ali na região, eles se prepararam muito para atender isso, porque é uma demanda muito presente, as pessoas viajam em família, e nós temos hoje pesquisas, por exemplo, que nos trazem informação de o que faz a pessoa procurar esse serviço, o que motiva. E uma das coisas que motivam muito é o resgate da infância. Quem hoje está na casa dos seus 40 anos, tem a sua família constituída, está com os seus pais vivos e tem seus filhos, quem tem 40 anos, hoje certamente quando criança brincou em rio, brincou na roça, teve um contato mais próximo com a natureza, tomou banho de lagoa, tomou banho de mar ali. E quando ele busca o turismo de natureza, ele de certa forma está resgatando esse sentimento. E aí gera uma emoção muito bacana, porque ele consegue interligar essas três gerações. Então nós temos muito casos no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, que eu acompanhei pessoalmente, de grupos familiares em que três gerações viajando juntos, e há toda uma conexão entre o vovô, o filho, o neto, é uma coisa muito bonita, e é para todo mundo sim. E o sistema de gestão da segurança trabalha justamente para que todo mundo possa desfrutar disso. Você tem diferentes níveis, são diferentes atividades, e nos polos que estão mais envolvidos, ninguém fica sem diversão, viu? Isso é que nem bloco de carnaval. Todo mundo encontra a sua turma, todo mundo se diverte, é bem bacana e é bem... E a gente estimula muito isso. E vou contar um segredo para vocês, que não pode contar em rede. Os velhinhos se divertem muito mais, viu? Porque eles estão lá numa animação extraordinária. Eles já sabem que a vida é perigosa, como você disse pois há pouco, é, né, Luiz? Pois é, eles se divertem muito e é uma experiência muito bonita. A gente que trabalha, eu trabalho no campo e presenciar as pessoas aí na sua maturidade, na da vida mesmo. E voltam a ser criança, voltam a brincar com os netos, voltam ali a estar na água. O brasileiro gosta muito de água, o Brasil oferece muito essa oportunidade de água. E é algo muito bacana e é muito divertido, certamente. Luiz, tem um site da Abeta que as pessoas possam conferir temos, essas informações? Temos sim, é o www.abeta, né, do jeito que se escreve, abeta.tour.br. Lá ele vai encontrar uma série de informações, relações de normas, onde encontrar os nossos associados, o que praticar, é um site bastante completo. E ele vai ter oportunidade aí de se informar antes de viajar e curtir a vida ao ar livre ao Brasil, que afinal de contas é a nossa bandeira, que a gente aí batalha muito para que as pessoas tomem posse do território nacional, descubram o que o país tem a oferecer. O dólar está tão alto agora, né? O Brasil tem aí uma enormidade de experiência junto à natureza que está para ser descoberta por todos os brasileiros. Luiz, quero agradecer muito pelo papo. Pelas dicas também, a gente tem um capital aí a ser desenvolvido pelo Brasil muito grande nessa área. Então, parabéns a vocês que já atuam no ecoturismo e com responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Aí estimular realmente os brasileiros que curtam os parques nacionais. É um patrimônio, é um espaço para celebrar a vida ao ar livre. São verdadeiros ativos da sociedade brasileira que estão esperando para ser descoberto. Vamos curtir a vida ao ar livre. Essas as palavras de Luiz Delvinha, ele que é vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, conversando com a Lilian Ribeiro aqui nas ondas da CBN, um conteúdo que está disponível na íntegra no site cbn.com.br. E a seguir, no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a CPI dos táxis instalada nesta semana na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu e também sobre turismo espacial, que parecia história de ficção científica, começa a aproximar-se cada vez mais da realidade. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 34 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura já na casa dos 30 graus neste momento aqui na cidade. A movimentação na Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai. Temos o fluxo de veículos liberado agora no sentido Paraguai, mesmo assim a fila continua quilométrica ali na descida da Ponte Internacional da Amizade, né, na descida da BR-277 sentido ponte. Lembrando que hoje o dólar chega a bater aos R$3,40 nas casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, que não é exatamente aí um motivo muito animador para compras nos países vizinhos. E o Refúgio Biológico Bela Vista, aqui de Foz do Iguaçu, está recebendo neste sábado 3 atividades práticas que integram a programação de cursos do 39º Congresso da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil. Essas atividades iniciaram logo pela manhã, no comecinho da manhã. A primeira atividade foi uma atividade com as onças Juma e Valente, dentro de um workshop para tratadores de animais. Um dos responsáveis pelo curso foi o médico veterinário Vanderlei de Moraes, ele que é da Divisão de Áreas Protegidas de Itaipu Binacional. Na sequência foram realizados ali no Hospital Veterinário do Refúgio demonstrações do curso sobre falcoaria com falcões, né, para conservação, ministrado pelo biólogo Marcos José de Oliveira de Itaipu. E também no Hospital Veterinário foi feita ali uma apresentação com o médico veterinário italiano Lorenzo Crosta a respeito de técnicas de endoscopia de aves. O Congresso da Sociedade de Zoológicos e Aquários do Brasil começou na quinta-feira e segue até amanhã aqui em Foz do Iguaçu com o tema Integração e Formação, Quem Faz Junto Faz Crescer. O objetivo do congresso é gerar oportunidades de capacitação e possibilitar o intercâmbio de conhecimentos entre os zoológicos e instituições estrangeiras de diferentes realidades para que possa ser possível, né, elevar o nível das instituições. A última vez que Foz do Iguaçu recebeu uma edição do encontro foi há 20 anos, também com apoio de Itaipu. Outras informações podem ser obtidas no site do evento, que é o www.congressoszb.com.br. CBN Turismo. E foi instalada de maneira oficial na Câmara Municipal uma comissão parlamentar de investigação para apurar denúncias de irregularidades nas concessões do serviço de táxi em Foz do Iguaçu. Em entrevista ao programa CBN Foz, ontem pela manhã, o vereador e membro desta comissão, o vereador José Carlos Neves da Silva, José Carlos, falou sobre as denúncias ao aguardo de formalização. O que acontece é o seguinte, as concessões do táxi aqui na nossa cidade ficou muito tempo paralisada, né? E agora, nessa nova modalidade, nessa nova gestão, teve até um pedido dos taxistas, que já vem acumulando já há algum tempo, já foi dado publicidade nas concessões de novas placas. Daí vai no aeroporto, né, vários pontos da cidade. E o que está acontecendo é que eu particularmente, outros vereadores têm acompanhado várias denúncias de bastidores, até mesmo os próprios taxistas, a comunidade, de uma certa forma, que tem acompanhado aí, a questão da facilitação no repasse de placas, de novas placas de veículos, pessoas que, às vezes, que pela lei deveria ter uma concessão, tem duas, três, teve caso até de cinco. Né? Só que são denúncias e culminou, o que originou mesmo essa comissão parlamentar de investigação acho que foi na primeira semana agora do mês de março, um vereador foi para a tribuna e ao vivo e a cores lá para quem quisesse ouvir ver, ele afirmou taxativamente que tem placas de veículos de novas concessões no aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, que foi negociada pela bagatela de R$300 mil. Então, como os vereadores, o papel constitucional é fiscalizar e legislar, se a gente ouvindo essa denúncia, não fazer nada, está prevaricando. Tanto é que eu questionei, eu pedi uma parte para o vereador na hora que estava usando a tribuna, falei, ó, vereador, o senhor está fazendo uma denúncia séria, firme, o senhor tem que declinar o nome de quem que está acontecendo essa situação irregular. Daí ele disse que no outro momento ia estar declinando o nome, mas na sequência a gente fez a solicitação da comissão de investigação, a comissão parlamentar, com a assinatura de 5 vereadores, a comissão foi aprovada, quer dizer, com 5 assinaturas, ela já aprova automaticamente. E foi constituída, agora na última sessão de ontem, foi constituída os outros nomes, que é composto por 3 nomes, então ficou eu, participando, o vereador Queiroga e o vereador Edílio, né, participando dessa comissão. Então agora nós vamos esperar aguardar sair a portaria e nós já vamos solicitar as documentações pertinentes e aproveitar aqui o espaço gentil aqui da a CBN está nos cedendo nesse momento para pedir, né? A gente sabe que muitos taxistas são ouvintes da CBN no dia a dia das informações aí, pedir também aos taxistas, às pessoas que trabalham de empregado nos táxis, que a gente sabe que tem muitos que trabalham no aluguel do carro, do táxi, e familiares, se tiver alguma informação concreta, mas tem que ser informação concreta, vir com papo furado não dá, né? Tem que ser situações concretas, a comissão vai estar analisando, vai estar convocando as pessoas, e a comissão ela é definida pela lei orgânica e pelo regimento do Poder Legislativo Municipal, ela tem um caráter deliberatório. Então nessa situação toda aí nós vamos começar os trabalhos. A comissão, Guilherme, ela tem um prazo de 90 dias para concluir os seus trabalhos, né, para fazer o relatório final. Se houver necessidade de prorrogação, vai ser prorrogado, eu acredito que não vai ter muita dificuldade, mas a nossa ideia é não enrolar muito isso aí, no máximo, talvez até antes de 90 dias, a gente ter um relatório, se tiver alguma coisa irregular, vai doer a quem fez algum ato ilícito. Agora, se tiver todo o processo dentro da lisura, com respeito à lei, também a gente tem que aplaudir que o processo foi transcorrido normal, mas o importante é que não fique a interrogação se houve algum ato ilícito ou se não. Então, para isso tem a comissão para estar averiguando, para estar esclarecendo essa situação. Pois aí, chega justamente, né, no momento aí em que estão sendo concedidas novas concessões de táxi, né, são 60 novas concessões de táxi que estão sendo aí autorizadas aqui na cidade de Foz do Iguaçu, inclusive pelo que a gente acompanhava ali pelo Fostrans, né? O Fostrans divulgou uma série de critérios técnicos para colocar ali por ordem, né, os interessados nessas concessões. E verificamos, inclusive, que houve caso de empates, 15 empates ali, né, 15 motoristas foram convocados ali em função de empates em critérios técnicos. Enfim, sempre que acontece esse tipo de processo, muitas vezes, se há um ponto não muito claro, isso acaba dando margem também para especulações? Guilherme, com certeza. É justamente por isso que surge esse tipo de situações, de comentários, de casos, né, que estão acontecendo. Tem essa situação que está questão do desempate, mas tem muito mais. No dia que saiu, anunciou da comissão de investigação, eu recebi umas 2-3 ligações de pessoas, de taxistas, pessoas ligadas, que têm denúncias formais para fazer, né, denúncias sérias, né, de pessoas que conseguiram através do acerto, né, do jeitinho, né. Só que nós não podemos, como pessoa pública, ficar nessa base do jeitinho. Nós estamos falando de uma concessão pública, nós estamos falando de famílias que ganham o pão de cada dia nessa questão do táxi, e nós temos que levar em consideração também pessoas que estão trabalhando de empregado de táxi, né, no caso aí, já há 10, 15, 20 anos eu tive informação que tem motoristas que trabalham de empregado em táxi, né, na base do tipo aluguel dos veículos. Então tem situação, e essas pessoas, pelo tempo que ele está exercendo a função, a atividade dele taxista, já é mais do que justo, mais do que ele já se fez por direito, né, pelo tempo que ele está na atividade, ter uma placa dele, né, no caso. Então, só que tem os critérios que tem que ser respeitado. Então, para isso, essa comissão para esclarecer, para não tirar todas as dúvidas e para não cometer nenhuma injustiça, né? Porque como pessoa pública a gente tem que tomar o cuidado para não ter algumas facilitações porque o cara é amigo do fulano, Beltrano, Ciclano lá, vai conseguir algum tipo de benesses. Né? Então, para isso a comissão, nós não queremos crucificar ninguém, vamos procurar agir dentro da lei, dentro da legalidade, dentro da legislação e ouvir as pessoas. E se a gente perceber que está tudo correto, parabéns, né? Vamos fazer o relatório parabenizando os organizadores, os gestores, né, do município. Agora, também se tiver alguma coisa de irregular que a gente perceber, com certeza nós vamos também estar se posicionando diante da situação. Ou seja, denúncias já estão chegando, que vocês esperam, inclusive, são denúncias formais, né, que tragam realmente elementos que possam ser utilizados aí como prova, né, para se levar adiante esse processo. Quando estão marcadas reuniões, tudo, como é que está andando? Só para você ter uma ideia, porque a comissão daí ela vai ter o rito dela normal, né, ela é constituída, daí a gente vai solicitar toda a documentação do processo da nova concessão, né? Isso já para a Fostrans, vão estar analisando isso daí. Mas uma situação que nós vamos ter que esclarecer isso daí é que tem famílias que têm 5 táxis. O nome da mulher, do filho, do entendeu? É um jogo assim, sabe o ouvinte que está nos acompanhando aí, sendo que só pode ter um táxi aí por família. Né? Daí o cara tem o nome da mulher dele, do filho, da filha. Essas informações eu também não sei se procede ou não procede. Estou falando informações que as pessoas me repassaram isso aí. São casos que vai ser fácil de estar constatando e levantando. Né? Mas tudo isso a gente vai ter, não queremos colocar a carroça na frente dos bois, né? Nós queremos ser bastante ponderado, com serenidade, com seriedade que a situação exige, porque acima de tudo nós estamos mexendo com pessoas e nós, longe de nós, querer cometer algum tipo de injustiça. Né? Mas tudo isso começou, além dessas informações, só para voltar, uso na tribuna, que foi falado que tinha uma placa de um táxi ali no aeroporto, tinha que ser negociado por 300 mil reais, dessas novas placas, não é as antigas, dessas novas placas. Então, o papel nosso, como representante da comunidade, é fiscalizar e legislar. Nós estamos exercendo o nosso papel constitucional de estar fiscalizando, porque se nós não fizéssemos vistas grossas a um tipo de denúncia, em primeiro lugar, nós estamos traindo o voto que a gente recebeu da população. Já há datas marcadas para reuniões, depoimentos? A situação está a seguinte, ontem foi comunicado, né, pelo presidente da casa os outros dois membros, né, que é composto de 3 membros. Então agora eu acredito que hoje ou esse final de semana deve estar saindo a portaria, que tem que ser a portaria da publicação dos nomes, e já na semana que vem, na segunda-feira, nós já estamos solicitando a Fostrans, que é o gestor, né, dessa situação toda aí, está nos enviando os critérios que eles adotaram, a questão dos editais, da documentação, toda a parte burocrática para a gente, junto com a assessoria jurídica da comissão, da casa, do legislativo, vai estar analisando, levantando. E na sequência, nós vamos solicitar também os nomes dos novos detentores das novas concessões para estar analisando os critérios que foi, se eles estão encaixados dentro da lei. Começar por aí e depois vamos estar conversando com o pessoal dos taxistas, que já nos, igual eu citei, já nos ligaram, já se colocando à disposição para estar se manifestando, para ouvindo. E então o processo vai começar. Como a gente tem 90 dias, né, eu repito, nós não temos a pretensão nem de prorrogar, nem de durar todos esses 90 dias. A gente quer terminar esse trabalho aí o mais rápido possível, porque também não é tão complicado assim. Então nós estamos trabalhando aí num setor restrito, que é a situação da distribuição das novas concessões de placas de veículos. A gente vai estar analisando e fazendo o relatório. Então o processo vai indo e vai ser dado tudo publicidade, né? A população vai estar acompanhando, né? Quando das oitivas, dos documentos, a população vai estar acompanhando par e passo, né? Então é importante que a imprensa, igual o gesto aqui da CBN está convidando, que dê publicidade, porque quanto mais gente participando, vendo, né, com certeza a comissão vai ter mais força nas suas ações. Conversei aqui na CBN com o vereador Zé Carlos, então, a respeito desses trabalhos, né, da CPI do táxi aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vereador, muito obrigado pela participação aqui nas ondas da CBN. O Guilherme, eu mais uma vez agradeço a gentileza da CBN ter nos convidado para estar participando aqui, e sempre a gente estará à disposição dos ouvintes da CBN. E aproveitar e desejar um bom dia a todas e todos. E um bom final de semana também. CBN Turismo. 11 horas e 47 minutos e a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo participa até amanhã, domingo, da primeira Assembleia da Associação Brasileira das Ilhas Turísticas do Brasil, a ABITUR, iniciada na quinta-feira em Paranaguá e na Ilha do Mel, no litoral do estado. A entidade, liderada pelo presidente da Fundação de Turismo de Paranaguá, Rafael Gutierrez, organiza este evento. Na sexta-feira, na Nova Brasília, Ilha do Mel, a reunião foi realizada no espaço de eventos da pousada Grajagã, e foi uma oportunidade para que os representantes das principais ilhas pudessem se reunir para elaborar uma pauta de reivindicações que será encaminhada ao Ministério do Turismo. O presidente da Paraná Turismo, Jacó Gimenez, ressaltou a importância do evento pelo fato também dele acontecer na Ilha do Mel, aqui no Paraná. Representantes de importantes ilhas turísticas do Brasil para tratar de um plano estratégico de encaminhamento das grandes questões. No caso, nós temos a Ilha do Mel acolhendo esses representantes de importantes ilhas, como, por exemplo, Florianópolis, entre outras, e tem toda uma demanda de necessidades. Um dos pontos que será tratado é a questão do saneamento, o saneamento básico para que os turistas possam desfrutar do turismo, mas com qualidade de vida e saúde. E ao lado dessa questão do saneamento, o pessoal quer fortalecer o segmento para criar uma estratégia de marketing, para criar formas de cooperação. E para nós do Paraná receber esse encontro da ABITUR é muito importante. Neste sábado, os representantes das ilhas turísticas estão conhecendo os atrativos e as belezas da Ilha do Mel. CBN Turismo. Segundo a maior cidade do Paraná, Londrina está investindo no setor de eventos, principalmente de negócios, como forma de alavancar o turismo receptivo. Uma cartilha lançada na cidade deve auxiliar os organizadores no sentido de obter quais as informações e requisitos necessários para a realização de eventos em Londrina, que nos traz detalhes desta iniciativa que já vem sendo adotada como modelo por outros destinos brasileiros, é o repórter Bruno Carraro. Para promover eventos de qualquer tipo em Londrina, há regras e leis estabelecidas pelo município. Precisa de liberação de órgãos competentes e nem todos que promovem sabem exatamente do que é preciso. Para facilitar e impulsionar o turismo de negócios na cidade, o Londrina Convention e Visitors Bureau, em parceria com diversas entidades, lançou uma cartilha que vai esclarecer ponto a ponto o que é preciso para que o evento ocorra. De acordo com o presidente do Londrina Convention e Visitors Bureau, Arnaldo Falanca, a cartilha traz informações sobre regras e normas que organizam o setor. A nossa cidade, né, ela tem apresentado nos últimos anos um aumento significativo, né, de número dos eventos, né? Então, todos nós estamos envolvidos assim no turismo de negócios, de eventos. Nós nos vimos assim obrigados a estabelecer algumas regras, alguns critérios, né? E também as responsabilidades, né? Para que a atividade seja um pouco mais organizada, né? Ou totalmente organizada. Mas a gente também sabe que para esse desenvolvimento, né? A gente precisaria normatizar esses procedimentos, né? E organizar o setor. 2.000 cartilhas foram distribuídas gratuitamente para órgãos que liberam alvarás para eventos da cidade, como Corpo de Bombeiros, Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização e outros. E esse material, que ele acabou sendo entregue em todos esses órgãos reguladores dos eventos, que, ou seja, ECAD, Corpo de Bombeiros, a Secretaria da Fazenda, Defesa Social, Polícia Civil, Militar, a Vara da Infância e Juventude, CMTU, SEMA, FEL. Então, nós distribuímos isso gratuitamente para que quando eles forem procurados por organizadores de eventos, que eles façam essa distribuição pessoalmente. Também isso está na CODEL, está no Convention, né? Nos cursos de turismo, né? Dentro da UNOPAR também. Ainda segundo Arnaldo, Londrina se torna pioneira na organização de eventos e também referência nacional para outras cidades que já querem copiar o modelo. A cartilha serve para orientar desde quem quer fazer um evento na associação de moradores até os eventos de grande repercussão. O núcleo de turismo, ele é composto aí por várias entidades, né, como a Brasel, a CIL, CODEL, UNOPAR, SEBRAE, o próprio Londrina Convention, né? Então é uma união, isso aqui é um resultado de um trabalho de 4 anos e meio. Isso é um trabalho, inclusive, que não há a nível nacional. Essa cartilha já foi colocada na BEOC, que é a Associação Brasileira de Organizadores de Eventos, como um case de sucesso, né? porque não existe isso aí no nível de Brasil. Nós estamos saindo na frente com isso. Nós queremos que os eventos em Londrina sejam mais bem profissionalizados, né, bem organizados. Isso faz também que nós chamemos novos eventos para a cidade. O manual, na verdade, essa cartilha, o objetivo é esclarecer, né, todos os procedimentos que os órgãos exigem. Todos que estão envolvidos nesse processo acaba contribuindo para a normatização desse processo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3344-1700. Repórter Bruno Carraro. Bruno Carraro com informações direto da CBN Londrina. CBN Turismo. 11 horas e 53 minutos e você já sonhou em ser astronauta ou pelo menos dar uma volta em uma nave espacial ao redor do planeta? O que parecia e ainda é um caso de ficção científica pode tornar-se cada vez mais próximo do cidadão comum nos próximos anos, com a aposta cada vez maior dos investidores no chamado turismo espacial. Este foi o assunto, inclusive, de uma das conversas do Milton Jung com o comentarista Etevaldo Siqueira, aqui nas ondas da CBN. Acompanhe. Bom dia, Etevaldo, como vai? Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Tudo ótimo. Etevaldo, qual é a sua avaliação do turismo espacial? Milton, aquilo que parecia ficção há poucos anos se tornou realidade. Já existem pelo menos 8 empresas organizadas nos Estados Unidos e uma na Europa, preparadas para levar turistas ao espaço, tanto em voos orbitais como suborbitais. Né? Como eu sou um viajante interessado, qual é a diferença entre esses dois tipos de voos? Olha, o voo orbital dá pelo menos uma volta em torno da Terra, em altura de até 400 quilômetros. Já o voo suborbital tem curta duração e apenas sai da atmosfera acima de 100 quilômetros e retorna novamente à Terra. Os primeiros voos daqui a um ano serão suborbitais e oferecerão apenas a possibilidade de uma visão da Terra lá de cima e a experiência da sensação de gravidade zero, ou melhor, microgravidade, por 7 a 8 minutos. No entanto, mesmo com o preço de US$ 20 milhões, já existe uma fila de mais de 400 candidatos confirmados que já deram uma entrada de 30% no preço da viagem, dispostos a pagar essa fortuna para serem os primeiros seres humanos comuns a viajar no espaço. E quem são esses turistas espaciais? São, acima de tudo, milionários ambiciosos. Imagine, Milton, que o maior número de candidatos são chineses. De cada 8 candidatos inscritos no mundo, um é chinês. E qual o futuro do turismo espacial, na sua opinião? Eu não tenho dúvida de que ele será brilhante como atividade comercial. Os preços tendem a baixar e daqui a 10 anos haverá viagens orbitais que vão durar de 3 a 5 dias em torno da Terra, por menos de US$ 500 mil, né? E viagens à Lua por US$ 5 milhões. Isso parece muito hoje, mas vai ter muito mais gente capaz de pagar. Tá? E tudo isso acontece em decorrência da privatização progressiva das atividades espaciais nos Estados Unidos e na Europa. Mais de 20 mil profissionais deixaram a NASA nos últimos 5 anos e criaram empresas voltadas para esse setor da indústria espacial. Tá? Comentário de Etevaldo Siqueira, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, pouco depois aí do repórter CBN das 6h30 da manhã, nas ondas do Jornal da CBN, primeira edição em rede nacional. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 58 minutos, temperatura de 31 graus aqui em Foz do Iguaçu. E olha, hoje à noite no Teatro Barracão acontece a apresentação do espetáculo teatral Santa Demência, que é produzido pela companhia SDS, Companhia Teatral, aqui de Foz do Iguaçu. A apresentação começa a partir das 8 horas. O ingresso tem o custo de R$ 20 e a meia entrada R$ 10 para estudantes, professores, pessoas com 60 anos ou mais, doadores de sangue e tudo isso, é claro, com a apresentação da devida carteira ou comprovante. O espetáculo Santa Demência retrata uma família de classe média utilizando de bom humor em situações nada convencionais. Vale a pena aí prestigiar o teatro feito aqui na Terra das Cataratas. Se você gosta de rock, uma das opções neste fim de semana no Zeppelin Old Bar é a apresentação da banda Star Beatles. É uma banda que traz cover dos Beatles e é considerada aí uma das melhores aqui no estado do Paraná. Portanto, se você gosta dos Beatles, gosta do bom e velho rock and roll, não deixe aí de prestigiar. Também no Balinas Pub, hoje a banda 88 Milhas estará se apresentando. No Woods Bar, que é especializado em sertanejo, a apresentação hoje da dupla Tony e Thiago. E na ONU Music Hall, a apresentação da banda Luxúria. Se você não gosta, não passe nem perto, porque há previsão aí de muita movimentação ali no local. Eu, por exemplo, passaria quilômetros de distância deste ponto aqui da cidade de Foz no dia de hoje. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 14 de março de 2015. Os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias locais na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo.